olho pro sol, meu Deus. Fico pensando em mim e você. Quando olho pro sol, meu Deus, fico pensando em mim e você. Não quero ficar vendo o mundo acabar pela TV. Meu Deus, é sério. Meu Deus, é sério demais. Meu Deus, é sério. Meu Deus, é sério demais. Será que a gente não consegue mais viver em paz? Brincamos de guerra, apocalipse não. Eles estão destruindo a terra. A civilização. Duas ou três coisas que eu gostaria de falar com você. Não vá, vá. Hoje 83 cinco países já tem a bomba atômica. E oito estão na fila. Oi. O mundo sangra. O novo projeto militar americano custa US$1,5 trilhão. Você diz US$1,5 trilhão. É, foi isso que eu disse. Pensando em mim e você. Quando olho pro sol, meu Deus, fico pensando em mim e você. Não quero ficar vendo o mundo acabar pela TV. Brincando de guerra.